palmeira truta, suco de fruta natural. Desfruta do clima tropical e vem amor. Olha, tem um ninho de beija-flor e esse calor que dá me lembra Cuiabá. Aí estende a canga, olha ela brincando com as miçangas. Cobertura e hotel, evolui cacete. Eu que antes mal podia pedir uma no sorvete. Venci, homem, Don Coleone, pula tio, Topique, Lula, filho do Brasil. Alacielo e Ronaldinho, vencedor pra vida. Tipo Senna, tipo Robinho, tipo um Emicida. Vê de cima e pô na rima, mil grau. Quando puder, no exit, vídeo suíte presidencial. Tua essência ninguém poda. Aí depois que se acostuma com a primeira classe é foda. A visão, ei, na visão que se vê, na missão não vai se perder. Ei, ei. Ontem amianto, garoa e farpas. Hoje meu canto, lagoa e carpas. Entendam, tenho que viver como médicos recomendam. Pensar pra que os negócios rendam. Com menos de ET e mais jurerê internacional. Futebol, Panamá, raios de sol, só uma lei vigora. Se não for pra ser isso, então para agora. Eu quero problemas fúteis, preocupações inúteis. Só Deus sabe o quanto eu lutei. Vendo o mundo dizer não tem. Bem, vai passar, passar. Bom, hoje eles dizem tem o dom. Obrigado, obrigado. Fui quem obedece, agora eu sou quem manda. Vou ver o que acontece, mas lá da varanda. É tipo um trampo social, sério. Tô dando a chance de verem como nasce um império. Com o brilho dos diamantes que eles tanto diz. Multiplicado 10 mil vezes num olhar feliz das minhas meninas. Sente o clima, eu posso comprar Hennessy, mas prefiro tubaína. Aos que apontam, trago a resposta mais louca. Não diz que eu sou marrento, não. Tampa mais e melhor que eu cala a boca. Deixa eu devolver o orgulho do gueto e dar outro sentido pra frase. Tinha que ser preto.